é boa demais. Chama, boizinha. Desde que a gente terminou, ela não namorou mais. Por que será, né? Você deve ter vacilado com ela. Lembrou que prometi que não ia assumir, não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar. Juntou um pouco de falha no meu caráter com imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Ela não consegue confiar em ninguém. Se ela vê coisa errada até onde não tem. Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu quem puxei. Pediu pra cuidar e eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei. Ela pediu pra cuidar e eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei. É Mariana, a boizinha da sofrência. Um pouco de falha do meu caráter com imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem. Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu quem puxei. Pediu pra cuidar e eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei. Faz isso não, bebê. Ela pediu pra cuidar e eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei.